Deixa mais um da Silva Cordeiro. Oferecer essa música a toda a minha vaquerama. Em especial pro pai de Júnior, Paraíso das Frutas. Tamo junto. Alô, Júnior. O mais apaixonado em Petrolina. Tudo assim, ó. Me diga, por favor, aonde foi que eu errei? Que eu vou fazer o possível pra mudar. Com esse jeito doce, paciente que tem, me diz onde foi que eu errei. Olha se vai me deixar, porque não fala. Não guarde essa mágoa, pode desabafar. Se vai me deixar, fale a verdade. Vou sentir saudades, mas vou te superar. Olha, se vai me deixar, porque não fala. Não guarde essa mágoa, pode desabafar. Se vai me deixar, fale a verdade. Vou sentir saudade, mas vou te superar. Oh, oh, oh. Bota na pegada do gordinho. Na, na, na, na, na, oh, oh. Eita, canção, essa é mais uma taça da Gordinho. Diga assim, ó. Me diga, por favor, eu vou fazer o possível pra mudar. Com esse jeito do paciente que vem, me diz onde foi que olha, se vai me deixar, porque não fala. Nada dessa maga pode desabafar. Se vai me deixar, fale a verdade. Vou sentir saudade, mas vou te superar. Eu sempre fui assim, nunca neguei pra você. Desculpe, amor, só quero resolver. Passei por muitas coisas com você do meu lado. Perdoa ter te magoado. Olha, se vai me beijar, porque não fala. Não pode desabafar. Se vai me beijar, fale a verdade. Tudo de saudade, nada te supera. Olha, se vai me beijar, porque não fala. Cala dessa mágoa, pode desabafar. Se vai me deixar, fale a verdade. Você de saudade, mas não te supera. Olha, se vai me deixar, porque não fala. Cala dessa mágoa, pode desabafar. Se vai me deixar, fale a verdade. Você de saudade, mas não te supera. Olha, se vai me deixar, porque não fala. Cala dessa mágoa, pode desabafar. Vai me beijar, fale a verdade. Tô sentindo saudades, mas vou te superar. Oh, oh, oh, oh. Na, na, na, na, na. Isso é canção, viu? Você vai me deixar, fala a verdade.